Artigos originais. Sexualidades reguladas, a gramática do terror nos livros didáticos de ciências do 6º ao 9º ano das escolas municipais de Florianópolis, 2000 a 2011. Autora Cristiane Castro Ramos Abud, doutoranda em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, e mestrado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/025243422253806, e-mail nani.castro@bol.com.br. Autora Gladys Mary Guzani teve docente do Centro de Ciências Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/22390437296731-2, e-mail gladysteve@gmail.com. Resumo. Os conteúdos abordados nos livros didáticos de ciências carregam representações e intenções simbólicas, ideológicas e imagéticas que constituem sua materialidade discursiva permeada por relações de poder e saber. Pode-se inferir que o livro didático, enquanto manual didático, constitui-se em um artefato cultural dotado de intenções, estratégias imagéticas, ilustrativas e estéticas que lhe conferem harmonia, arquitetura e desenho, para atenção e consumo de seus diferentes gêneros textuais. Este texto apresenta análise dos discursos presentes em 10 livros didáticos de ciências do 6º ao 9º ano, utilizados em escolas de rede de ensino municipal de Florianópolis, evidenciando como as narrativas imagéticas e discursivas presentes nestes livros estabelecem relações do conteúdo da IDS com representações de morte, dor, castigo, culpa. Tendo como fundamento teórico básico os estudos de Michel Foucault sobre saber-poder, analisa como tais aparatos contribuem para a constituição de subjetividades, autocontrole, disciplina e, ao mesmo tempo, produzem representações em torno das formas de vivenciar as sexualidades e seus prazeres. Representações que atravessam os corpos dos seus leitores, causando-lhes marcas, configurando uma gramática do terror que assola as mentes dos sujeitos, para o controle de suas vidas, através de comportamentos preventivos considerados necessários para a produção do sujeito saudável. Os saberes prescritos pela escola e seus artefatos de poder devem ser permanentemente contestados, subvertidos, desafiados, demonstrando que tanto as identidades quanto as subjetividades são mutáveis históricas.